assim, DJ, solta. Ei, ou oh. Daqui a pouquinho não curti, te liga, oh. Vamos lá, ei, os jovens do Mi. Ei, já já o surgiu, o Zé Aldo vai entrar. Ei, ou oh. Quem acredita que o Zé Aldo vai destruir esse bicho aí, ó? Olha com o DJ, olha com o DJ. O bagulho vai endoidar já já. Quando começa a dançar, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá. Alô, Eldo. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Equipe da malvada, meu irmão. Vem cá, vem, vem cá. Alô, Bruno, aquele abraço pra você. Vem cá, vem cá, vem cá. Felipe Palmeiras, o assombroso da ele veio romper fronteiras, assombroso e malvado. Ei, o Galberto do Murininho, oh. Aquele abraço com muito. Ei, oh, já, bora, John. Oh, ei, oh, ei, oh, oh, garota, oh, olha, olha, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, vem na bunda e começa a dançar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tava no fluxo, a piscina vinha no grau. Que é? Sabe o que ela quer? Espera aí. Chifa, chifa, chifa, chifa. Joga a mãozinha pra cima e dá chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa. É o animal e a capa. Chifa, chifa, meu. Chifa, chifa. Bora tremer de amiguinho. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Bota, pro portal caipirosca.net. Ele que tá registrando os melhores momentos do evento. Valeu! Galera do Matrix, Amanda, Ravena, Dário, Renan, Tainá, Nelson também. Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha no alto.